assim. Ver-te engasgar, eu nunca te vi. E eu mamar, eu nunca te ouvi. Será de ti ou pensas que tens que chupar assim? Chupa minha pizza. Se tu não vives satisfeito, chupa minha pizza. Estás sempre a tempo de chupar. Chupa minha pizza. Não deves viver com defeito. Chupa minha pizza. Senta a chouriça a latejar. Olha que a vida não é nem deve ser como um castigo que tu terás que viver. Chupa minha pizza. Pensas